Prepare a boa forma de protocolo. 95 passou em Salvador, no número 8, obrigado. Salvador, boa noite, voo no 168. Voo no 168, muito boa noite. Continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Informa o tráfego da companhia, alinhado para decolagem já autorizada. Ok, no ILS está 10 no 168. Do TAM 3197, chama Recife, frequência 13325. Recife, 13325, TAM 3197. Estacionado, 5115, chama agora 208. São 045, temperatura 27 graus, temperatura na pista 27 graus, procedimento ILS, X-ray para pista 10, pista em uso 10, rádio farol Salvador inoperante, controle Salvador 120, decimal 80, torre operando na frequência 118, decimal 95, solo e tráfego 121, decimal 10, atenção, taxiway Alfa interditada, entre taxiway Juliet e Taxiway Índia. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador 122 decimal 5, bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Yankee. Salvador International Airport, information Yankee 2050 wind 160 degrees 10 knots, visibility 9 kilometers, scattered 1700 feet, hill 2000 feet, towering cumulus, altimeter setting 1014, transition level 045, temperature 27 degrees, runway temperature 27 degrees, ILS X-ray procedure for runway 10, active runway 10, Sierra Victor Delta, radio beacon out of service. Salvador approach control 120.80. Compass tower on 118.95. Ground control and clearance 121.10. Attention, taxiway Alpha closed. Excelente, direto do 1, 8 Lima, Salvador, o 168 está sem foto. O 168 está com Civi Alfa, reportante da Juliette. Civi Alfa vai chamando a Juliette, o 168. Confirma o preço, por favor. 150 com 9. Obrigado. Sena autorizado, decolada 10, por direita, árvore elefa, elefa piloto, piloto conquista. 5073 do transpondo, controle 120 decimal 80. Oscar Papá Lima, Oscar Romero. Correto, chama pronto, faz três. Minha controle autorizado direto do UNA. 8 da Confirme quem chamou o solo? É o Azina 1088 na posição 01, por certo, aqui na estação. Autorizado, chapa tá. 99, boa noite, controle e contato radar, ao passar 2000, pé direto e alerta. 2000, alerta, gol, mandando na vaga. Cabezão, Roberto pra Vasca. Pra Vasca, Luna, completa alerta, setor 1895. 1895, boa noite, boa serviço, Roberto pra Vasca. Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, continue a aproximação, reporte marcador externo baixado e travado. Reporta externo baixado e travado, seu espelho presente, baixo pela direita, 17. Condições visuais? Afirmativo, visual com campo. Reporte para o cancelamento agora, os 22. Base pela direita da 97, reporte na curta final da 97, Romeu Bravosca. Reporte na curta da 97, Romeu Bravosca. Romeu Bravo Oscar, tem livre pouso pistão no 7, o vento é de 140 graus com 7 nós. Livre pouso no 7, baixar travado, Romeu Bravo Oscar, no 7. 66, passando o Mari, é autorizado para 2 mil pés, 2012, 866. 2012, igual no 866. Samba Vitor, controle direto Duna, 3 mil pés, altímetro 0014. Vitor. Direto Duna, 3014, vai saber. Vosca no solo 26, prossegue pátio 5. Gente, eu estou na frequência livre. Até a próxima. A bordo, alternando máximo, a 3,30 mil para dentro. Direita Índia, ponto de espera 1895-1014, boa viagem, 9688. Direita Índia, ponto de espera 1895-1014. Azul, ponto, espera, pessoal. 9688, autorizado a alinhar e decolar no zero, vento no 40 graus com 10 nós. Aqui você fala no zero, azul, 9688. Autorizado, chapotar. 3858, acione identificação via chegada a Mari. Desça e mantenha o nível de voo 050. Ajuste de altímetro 1014. Informação da. Essa é a informação artística? Centro Recife agora, na frequência 128.8, alterno 35.3. 228.6. 66, está livre de interceptar? Utilizado. Falei. Torre Azul 968, estou te chamando, 2085, não tem resposta. 120, decimal 80, perdão. Ok, 2080. Salvador, boa noite, Azul 9688, decolou na sua escuta, sai da PUCA. Azul 9688, contato radar, nada, colagem, submatendo nível de voo 330 via saída PUCA. 330 via, Azul 9688. O senhor autoriza voar proa de Aru? Eu prefiro a saída do 9688, aguarda. Aguarda 9688. Salvo Salvador, boa noite. Passaria 2231 na autorização Barreira. 2231 para Barreira, prepare a bomba, só espera o trabalho. Utilizado o gol no 866. 1-866, completo sinal, chame torre agora, na frequência 118, decimal 95. 1904. Renovando a Victor, após etapa, desça e mantenha 2 no pé, ajuste o último metrô no 014, enquanto sinal do procedimento LS, que foi pistão no 0. Ativo, centralizado, estou de Duna. Pois, após etapa, cura de Duna, exato. Autorizado. Então, 3858. Gol no 866 no solo 35, livre à direita, 121 no ONU. 219. Ajuda 0866, Livrão. Decolar Pristina 0, Ventura 60 graus com 10 nós. Aqui é 9688, chama agora o Centro Recife, na frequência. 12085, alterna 12545. 2685-2545, obrigado. Por favor. 842, até a Lapa, pode conforme. 5551, o transponder, o controle 120, decimal 80, passarela 2231. Correto, chama pronto remoto no quarto para pushback também. Tá, 8-1, decolou os 37, controle no 20, decimal 8. Controle no 208, 27, 8-1, obrigado, amigo. Salvador, muito boa noite. Azul 2781, decolou na Arbor, passando 1500 pés. Azul 2781, nascendo transponder 5073. 5073, 2781. Mike 0050, 3858. 3858, disse manter 2 mil pés, ajuste o altímetro 1014, informe o nome do procedimento LS, que foi pista no zero. Transformará, estabilizando o LS, descendo para 2 mil pés, 3858. Do 2781, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 100 via saída árvore. Sobe e mantém 100 via árvore, solicita coordenação nível 180, por favor. Gente, suba inicialmente ao 100 e aguarde a autorização final. Limitado 100, 2781. Sempre baixado, travado, Serra 9 Victor. Serra 9 Victor, confere com o completo sinal, chame todos. 118-95. Muito obrigado, Serra 9 Victor. Serra 9 Victor, passa via Serra, baixado, travado. Serra 9 Victor, sem hidropouso, pista 0, vento 150 graus com 99. Serra 9 Victor. Cruzado IRC 080, já fala da 17, ponto da esquerda, perfil da Momo, código após direto. Aciona no transponder o 51114 e o controle em 120, decimal 80. O meu de Alex Way. Com 03 na bata, acionando a táxi e decolagem 1895, ajuste no 014, boa viagem. Próximo, Juliette, boa noite, né, Juliette, portão 04. 804. Completar o procedimento. Estimativa, qual me encontrar o destino? Certo, esse mantém ao 050. Papá direto papá. Antes. São 3858 e forma estabilizado. Formarão estabilizado, são 3858. Romeu Serna, no Devito, no solo 42, livre à direita, 1-2-1-1. Voe posição Elefa, está reautorizado no sinal 180 pelo 103. Voe direto Elefa, sobe a 180, azul 2781. Autorizado pouso, pista no 0, 103858. Interseção, reporte para ingresso na 107, X-ray. Oceano Lima, Nova Zelândia. Lima Mike até November, na Lima Mike, até Quebec, na Quebec, chama Nova